Abre, ó Líbano, as tuas portas. O fogo consome os cedros em dor. Gemei, faias, o lamento é forte. O pastor clama, onde está o amor? Os que cuidam não têm piedade. As ovelhas sem abrigo e sem paz. Mas em meio à dor ouço a verdade. O Senhor é quem apacenta e traz. Oh, grande pastor, cuida de mim. Em tua mão eu encontro meu lar. Teus laços de amor me cercam, enfim. Em ti, Senhor, eu vou descansar. Oh, grande pastor, cuida de mim. Em tua mão eu encontro meu lar. Teus laços de amor me cercam, enfim. Em ti, Senhor, eu vou descansar. Os pastores insensatos em sua avareza deixam o rebanho no escuro a vagar. Mas em ti, Senhor, a fortaleza. Teu olhar atento não nos deixará. Arroja o oleiro a dor da traição. 30 moedas, preço de amor. Mas em meio à dor, a salvação. O pastor que cuida é o nosso clamor. Oh, grande pastor, cuida de mim. Em tua mão eu encontro meu lar. Teus laços de amor me cercam, enfim. Em ti, Senhor, eu vou descansar. Cuida de mim. Em tua mão eu encontro meu lar. Teus laços de amor me cercam, enfim. Em ti, Senhor, eu vou descansar. Ai dos que abandonam da ovelha e do lar. Mas em ti, Senhor, temos a vida a brotar. Quebraste as cadeias, trouxe-nos pra amar. Em teus braços, Senhor, queremos habitar. Oh, grande pastor, cuida de mim. Em tua mão eu encontro meu lar. Teus laços de amor me cercam, enfim. Em ti, Senhor, eu vou descansar. Oh, grande pastor, cuida de mim. Em tua mão eu encontro meu lar. Teus laços de amor me cercam, enfim. Em ti, Senhor, eu vou descansar. Português e worship, acústico e guitarra, piano. Sempre bebi.